estaria. Me chama de russinha, maluca, maluquinha. Vem cá, minha russinha, maluca, maluquinha. Tantas noites regadas a Tchekov, leite condensado e irmãos Karamazov. Viva Dostoiévski! Viva! Meu filho, olha quem veio, sua tia Beatriz. Tadinha, virou freira e ficou tão infeliz. Mas isso a senhora nunca me contou. Coitada da titia, pra titia ela ficou. Viva a titia! Viva! André tudo guardava em sua cabecinha. Mas que cabeça poderosa que ele tinha. Quem é aquela? Eu sou a moça das vitrines, das vitrines de Copacabana. Amor, amor, amor, amor. Amor, retorno azul rebelde que no nepe está privoce. Simples, foi sempre um dilema. Até pensei que André tivesse algum problema. Homem sedutor, enigmático, avançado. Vem, querida, aproveita que eu já estou deitado. Pois eu perdi meu tempo, achei que ele me entendia. Na cama, preguiçoso de mulher, nada sabia. Vem cá, André, vem entender a alma feminina. Vem cá com a sua justa maluca, maluquinha. Ai, ai, ai, meu bem, agora não dá não, pois a família toda está aqui em reunião. Família lindo, a fora dessa. Seu livro, enfim, eu li. Estava em promoção, mas acho que os bois são pura enganação. É tudo edição de bolsa. Deixa eu ver então o que você no bolso aí tem. Quero ver a edição completa, mostra meu bem. Ejaculação precoce. Sinto muito, meu bem. A gente só não teve tempo de se conhecer. Mas essa é uma cena que ainda pode ir pra TV. A campa em Krasnikut, nós não conseguimos. Pois agora nós iremos, é hora de partirmos. O luto é o período em que o cérebro demora pra aceitar que quem partiu pra outra foi-se mesmo embora. Foi-se mesmo embora. Vejam, é o doutor Freddy. Ele era um rapaz muito guloso. Tia Beatriz é a senhora aqui de novo. Mas o que te matou foi uma gula de outro tipo. Um planeta de mulheres engoliu esse maldito. Fama e olho grande sempre aumentando. O tempo foi passando e você se acabando. Monique escreve um obituário para mim. Promete que escreve algo lindo, escreve sim. André tudo guardava em sua cabecinha, mas que cabeça poderosa que ele tinha. Tia Beatriz, é a senhora novamente, é a terceira vez que vem aqui na minha frente. Você quem é? Mas essa história, André, ainda não chegou lá. Porque na sua 4, flight, 3, 2, 1, 0. Now boarding gate 1. E a sua primeira mulher, Lívia, não pode vir. O que ela diria então se estivesse aqui? Não conseguia nem fingir que comigo se importava, eis que agora jaz aqui. Lívia não quer me ver nem morto. Pensei que teria um final diferente. O que importa quantos amores você tem, se nenhum deles te dá o universo?